O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa de Trilogia Analítica. Nós estamos com os senhores, com o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, presidente e fundador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, e contamos também com a presença de componentes da equipe aqui que trabalha com o Dr. Kepp na sociedade, que ele dirige. Temos aqui psicanalistas, temos professores, temos o médico que cuida aqui da parte da Medicina Psicossomática Integral, Dr. Roberto Giraldo. E nós estamos desenvolvendo sempre aqui trabalhos que vêm beneficiar a qualidade de vida do ser humano, a sua vida na sociedade. Temos muitos livros, programas de televisão, programas de rádio. Se vocês quiserem saber mais a respeito dos nossos cursos, inclusive, e dos nossos congressos, das nossas palestras, como você pode se integrar e participar desse trabalho, acessem o site, o portal www.trilogia.ws. www.trilogia.ws. Dr. Kepp. Então, hoje eu gostaria de falar de um assunto muito polêmico a respeito da cura, a respeito da medicina. Há 100 anos atrás, alguns médicos, biólogos e cientistas na Europa, principalmente na França e na Alemanha, falaram a respeito de elementos, por exemplo, esse Bechamp falou a respeito de enzima. Então ele chamava as microenzimas como um elemento favorável ao corpo celular. Então, o que quer dizer isso? Que quando esse elemento, as microenzimas, não agem no corpo por um motivo ou por outro, então as células começam a se deformar. E aí é a origem das doenças. A ponto de ele mesmo ter falado que a ideia de Pasteur, os senhores sabem, é um químico que lá na França ele introduziu a ideia de que a pessoa ficaria doente por causa dos micróbios, né? Das bactérias, dos bacilos. Por exemplo, tem o bacilo de Koch que está no ar e produz, vamos dizer, a medicina fala que produz a tuberculose. Mas não é o bacilo que produz a tuberculose. Mas a tuberculose, ela ingere, vamos dizer, o organismo ingere esses bacilos, né, de Koch, e a pessoa acaba doente porque ela está com uma fraqueza celular muito grande, uma deformação. Então, o que que acontece aí? Essa deformação celular, vamos dizer, não se alimenta mais normalmente das bactérias, dos bacilos, que são elementos úteis à saúde de qualquer pessoa, que são elementos até necessários. Como a gente não pode falar, por exemplo, que uma aranha é um elemento patológico, né? Que uma barata, por exemplo, é um elemento que não deveria existir, ou uma formiga. Quer dizer, tudo que existe é bom por si, mas se torna patológico, né, patogênico, se o organismo não recebe aquilo de modo normal. Então, nesse caso, esse Bechamp falou que o indivíduo não fica doente por causa dessas bactérias. Agora nós temos a gripe suína, né, como falam, que poderia, na opinião de muitos, causasse uma epidemia. Mas isso não é verdade. Pode causar doença de gripe em muitas pessoas, como, por exemplo, aquela gripe asiática, a gripe aviária. Mas assim que o organismo, da maior parte, se fortalecer e, vamos dizer, as pessoas não muito assim fracas, elas passarão normalmente, por mais essa, chamam, né, gripe suína, que não é uma epidemia, mas é por outros fatores. O Bechamp achava que é devido ao tipo de vida social, que a pessoa tem um tipo anormal de vida social, então ela ou não se alimenta diferente, ou principalmente tem um estresse muito grande no trabalho, né? Tem um estresse muito grande por causa do tipo de vida. E com isso o organismo cai. A mesma coisa acontece na vida, na psicoterapia, que o processo de psicoterapia consiste em fortalecer o eu da pessoa, o ego. Porque não existe uma patologia por si. Não existe um fato assim que tornou a pessoa assim doente, como muitos pensavam, né? Um fato na infância, um ataque, qualquer coisa na infância que tornou o indivíduo doente, não é isso. Mas o indivíduo se torna neurótico, até psicótico, quando ele tem um ego fraco e não consegue, assim, enfrentar, né, a aspereza da vida, o trabalho, a família, não consegue viver assim normalmente. Então, a questão da doença física é muito nesse sentido. Então, nós estamos falando isso para os senhores que nos ouvem, para não ficarem muito assim aflitos, né, com essa questão da gripe atual, que é uma gripe como outra qualquer, e vai passar normalmente como outra qualquer passou. Agora, nós temos aqui um estudioso nesse sentido. Ele trabalhou em Nova York muitos anos e está agora trabalhando conosco, que ele pode dizer alguma coisa, o Dr. Giraldo. Sim, Dr. Kepi. Esse exemplo que o senhor está poniendo a gripe suína é um exemplo excelente. Também lembrei agora outro exemplo, que é a epidemia que lhe falam de dengue. Eu lembro ano passado que acá em São Paulo, em Rio de Janeiro, o Departamento de Saúde fez um escândalo, os meios de comunicação grandíssimo com o dengue. E falavam que os pais, a mãe, os pais, tinham que ter cuidado para que os meninos não ficaram picados por mosquitos. Mas aí, esse escândalo da mídia vai criar um medo, um temor nas pessoas, e a pessoa fica fraca e pode pegar o dengue. Porém, o ideal é o que o senhor e a teologia sempre ha falado por sempre, é que se a pessoa está forte, não pega nada. E a melhor forma de ficar forte é ficar forte emocionalmente. Se a pessoa está tranquila, satisfeita, se está feliz, suas células de defesa, seus leucócitos, funcionam perfeitamente. E a pessoa pode pôr esse contacto com vírus de dengue, vírus de febre amarela, vírus da gripe suína, de qualquer coisa, e nada vai acontecer. Agora, nós temos que avisar, né, Dr. Giraldo, essa questão, por exemplo, do Pasteur, que ele foi, assim, usado pela indústria farmacêutica, né, do poder econômico social, para, através dessa ideia de que o vírus era que era perigoso, que a doença viria de fora. Então, essa ideia que a pessoa é vítima de uma doença que vem de fora é que levou esse formidável lucro para as empresas, para a indústria farmacêutica. E o Pasteur foi escolhido principalmente por esses grupos, né? E estava o Rockefeller no meio, com a indústria de petróleo. E o Rockefeller patrocina a maior parte das faculdades de medicina. Então, as faculdades de medicina, os médicos, eles precisam agora estudar essa questão de não só deste Bechamp, mas do Enderlein, que era ele era alemão e ele falava endobiontes, né? Que é o mesmo que microcimas que falava o Bechamp. E que esse endobionte também, como ele falava em alemão, não é que causa doença. Que se a pessoa tem um certo equilíbrio psicológico, agora entramos, né, com o nosso trabalho de trilogia analítica. E nós falamos isso desde 78, num programa fantástico, que todo remédio pode ter um efeito saudável e três, quatro, até mais efeitos assim, contra assim, a saúde da pessoa. De maneira que o remédio, nós falávamos nessa época, esse trabalho, né, que nós fizemos, esse tipo, né, de conscientização que nós lançamos no programa Fantástico. Então, houve assim, uma afluência muito grande de pessoas a fazer psicoterapia. E que houve também uma revolta da indústria farmacêutica atacando, então, essas nossas ideias, como eles até hoje, o poder econômico esconde, né? O nome de Claude Bernard, desses três cientistas que trouxeram uma contribuição formidável para a humanidade. Mas, doutor Kepp, o senhor está falando a respeito justamente da medicina. Recentemente, o ano passado, o Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa sobre a saúde mental e física dos médicos e detectou que 44% dos médicos sofrem de depressão. 57% estão frustrados e ansiosos e insatisfeitos. 25% têm problemas cardiovasculares. E uma boa quantidade também sofre de problemas digestivos, etc, etc. Então, se os remédios, os medicamentos, os hospitais, as internações fossem de fato tão eficazes, eles não teriam esse índice tão alto de doenças físicas e psíquicas, né? Então, a gente nota que a visão organicista da medicina age contra os próprios médicos. Doutora Cláudia, eu lembrei agora uma coisinha interessante, é que Dr. Kepp escreveu o primeiro livro que ele escreveu em 1967, que é A Medicina de Alma. E quando Dr. Kepp escreveu esse livro, ele não sabia de Bechamp, mas tudo que escreveu nesse livro é certo, absolutamente correto, onde ele explica claramente como o origem de todas as doenças está no interior do ser humano e como ele conseguiu curar pessoas com psicoanálisis. Aqui no Hospital das Clínicas, em pessoas que tinham problemas digestivos, ginecológicos, lá no serviço do Dr. Vasconcelos. E isso aconteceu mais de 40 anos atrás. Então, temos que ver essa parte, né, Dr. Geraldo? Essa parte emocional, que a medicina só ultimamente está tratando por força até dos nossos trabalhos. Cláudia chegou a escrever um livro, veja bem, cura pela a palavra, vamos dizer pela assim. Pela consciência. Que através da consciência seria possível o indivíduo passar ileso de todas as doenças se ele tiver uma consciência bem completa. E esse livro é que ocasionou uma grande também mudança nessa questão médica, né? Do mundo todo. Então, Ademar, doutor Ademar Monteiro, é médico. Ele trabalha em pronto-socorro e atende inúmeros clientes por dia. O que, que o doutor Ademar acha? Então, doutor Kepp, eu estava vendo que isso que foi falado com relação à indústria farmacêutica é correto, porque se criou uma história assim meio ilusória com relação ao contágio da doença, né, do vírus principalmente. Se a gente for ver o vírus, ele é um elemento praticamente assim, meio morto, né? Que não tem uma autorregeneração, que não tem metabolismo, que não tem uma autotransmissão. Então, ele é praticamente inerte. Então, como um elemento desse vai agir no corpo, sem você supor assim, a admissão do próprio indivíduo. Ou seja, isso quer dizer que se o indivíduo não tiver num estresse muito violento, uma ansiedade, uma tensão muito forte, com queda da imunidade, esse elemento não vai conseguir agir. Então é importante ter essa consciência que todas essas gripes que estão por aí, né, se fosse assim, essa história do contágio fosse verdadeira, toda a população da Terra já estaria contaminada. E não é isso que acontece, né? Inclusive, né, Ademar, alguns fisiologistas, alguns biólogos e mesmo alguns médicos, eles já notaram que a função de muitos vírus é de auxiliar o organismo. Eles têm função de, até de serem transmissores de mensagens eletromagnéticas ou de fundo energético para as células. Então, eles agem levando mensagens como uma função quase que de RNA, né? E agindo no DNA, positiva ou negativamente, dependendo do estado energético da pessoa. E as emoções agem diretamente na nossa situação energética. Esse é o problema. Porque agindo energeticamente, modifica a permeabilidade da membrana das células, causa os radicais livres. Então, aí começa todo esse desequilíbrio energético no organismo e que acaba, então, causando até disfunções nos próprios vírus. Inversão de funcionamento, até, né, o HIV, né, que falam que é um vírus com função invertida. Mas é o ser humano que acaba invertendo a função dos seus vírus, que seriam benéficos para o organismo. É, você falou uma coisa agora muito importante, que acaba invertendo a função do vírus. Quer dizer, o vírus que é importante para o organismo, eu falo mais bactéria, bacilos, né? Isso que é importante para o organismo se torna nefasto, porque perde o efeito são que as bactérias têm. Então, doutor Kepp, como algumas como a gente fala da flora intestinal, da flora que existe na boca da pessoa, a flora vaginal, lá tem muitas bactérias, tem muitos, até fungos, né? E que na sua medida certa, na sua dosagem certa, eles, num pH também bom, eles fornecem ali as condições ideais de vida. A sanidade da mucosa, fica tudo bonitinho, funcionando bem, o metabolismo, tudo. Mas, quando existe uma mudança de pH, e geralmente também é por funções energéticas, desequilíbrio energético, psicoenergético. O senhor escreveu um livro na França, Dr. Kepp? Dois, aliás, muito importantes, a meu ver, nesse campo da psicoenergética. Um é o livro Metafísica 2. O senhor já entra em cheio nesse assunto. Depois, o Medicina Energética, que é a Metafísica 3, onde o senhor mostra que a questão energética do ser humano é tudo. É tudo. E não se pode separar da psique. Todos os pensamentos e sentimentos são energias. E depois, quando o senhor foi para Portugal, o senhor completou essa maravilha e escreveu Nova Física. E lá o senhor vê como que a energética, os pensamentos, os sentimentos, agem diretamente nos fatores do DNA, do RNA, causando doenças, mas também podendo curar a pessoa. Como é que é possível uma pessoa vir para análise e fazer algumas sessões de terapia só com a palavra e corrigir problemas do DNA, corrigir problemas assim, até ele, de família, assim, de gerações, problemas de diabetes, por exemplo, se não for por uma ação psicoenergética fulminante a nível do DNA das células. É fantástico isso aí. É maravilhoso a gente entender esse mecanismo. Então, agora temos mais outros cientistas aqui. O que, que os outros acham? Então, parece que ficou mais uma vez provado que tudo vem dessa parte energética, psicológica, né? Então, como o Dr. Kepp fala aqui no livro Reino Divino, que o ser humano tem uma natureza e ele tem que seguir aquela natureza, que é fazer o bem, etc. Então, a pessoa não querendo seguir essa sua natureza, deturpa tudo, né? Desequilibra então, toda então a matéria. Então, vivam as bactérias, né, Léo? Em alguns casos, vivam as bactérias. E a Selma, o que, que acha? Bom, eu sempre gostei muito dessa parte psicossomática do trabalho do senhor e da doutora Cláudia, né? E então a gente, trabalhando com clientes, tem a oportunidade de aplicar os conceitos, as descobertas, né, usando nas pessoas que vêm procurar a terapia e vendo os resultados, né, quando a pessoa começa a tratar das emoções que ela não trata normalmente, percebendo os pensamentos que tem, o que vai no interior dela, que normalmente é muito distante, é, ela vai tendo a remissão de todo tipo de sintoma, e isso é muito bonito perceber, né? E a Luciara... Luciara é professora de francês. Então, o senhor escreveu um quadro muito bonito que fala o caminho da sanidade. Então, se a gente precisa controlar as emoções, o caminho da sanidade o senhor colocou como as restrições que a gente tem que ter. Que a gente não pode ser louco e fazer tudo o que quer, ter liberdade para fazer tudo o que quer. Então, o senhor coloca aceitar a vida como ela é. Aceitar ver os próprios erros e aceitar ver os erros do próximo. E nunca dar o passo maior do que as pernas. O ser humano se vendo como é inferior à vida e suas manifestações. Isso começa desde pequenininha criança, porque a criança que é conscientizada, ela geralmente não fica doente como as outras crianças. É impressionante. Agora, eu estou muito, muito, muito contente que o Dr. Giraldo está aqui definitivamente trabalhando conosco no nosso Departamento de Saúde Integral de Psicossomática. Ele está formando com Helena Melander um programa muito interessante dentro das empresas, saúde dentro das empresas, é o de olho na saúde nas empresas. A Helena queria falar, inclusive o spa, né, doutor Giraldo, que o senhor está organizando lá em Cambuquira. Mas fala sobre um pouquinho sobre isso, Helena. Então, porque até nas empresas é uma questão totalmente energética, que muitas vezes no ambiente de trabalho tem muita briga, tem muita censura, não se trata os problemas. Então, por isso as pessoas ficam estressadas, como se chama, né? E isso é o que gera as doenças. Então, o grande custo das empresas hoje é justamente com problemas de saúde. E a gente tratando isso nas empresas dessa forma de conscientização que nós representamos, dá para resolver uma grande parte dos problemas de saúde. E é bacana, porque a gente vê que esse grupo, essa equipe de psicossomática, eles evidentemente dão ênfase total à parte psicológica, né? Mas também eles dão atenção, né? Vocês dão atenção à questão de alimentação, comer bem, e a parte da música, né, Helena? Isso. Da musicoterapia e da arte e das águas curativas no seu spa, no nosso spa que tem no sul de Minas, em Cambuquira. Então, nós até gostaríamos de avisar os senhores que, se tiverem interesse em participar desses programas, são programas completos. Eles têm a parte psíquica, emocional, assim, de terapêutica mesmo, né, de workshops, tudo, de palestras, cultural, filosófica. Tem a parte médica do spa, massagens e águas curativas e banhos e comida orgânica e nutrição. E tem as artes, né, que é uma coisa maravilhosa, que nós temos lá cantores líricos de altíssimo nível, músicos, até coral. Temos um projeto Crescer com Arte, muito bacana, que estamos desenvolvendo nessa cidade de Cambuquira. E se vocês quiserem saber mais a respeito dos nossos programas, da psicanálise, da medicina psicossomática, dos cursos, do programa De Olho na Saúde nas empresas, nas escolas, acessem o nosso site, o nosso portal, www.trilogia.ws. Trilogia.ws. O nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616, código 11 da cidade de São Paulo. Até a próxima semana.